Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida amiga Graciela Moura, em Porto Walter, no Acre. Ela ouve nosso programa pela Rádio Ocidental FM, sempre interagindo comigo no Facebook. Um beijo para todos vocês, amigos dessa linda cidade, Porto Walter, no Estadão do Acre. A minha querida Flavinha Pinheiro, todos da equipe da Ocidental FM, um abraço, um beijo carinhoso para todos vocês, viu? Valeu, Nonato Costa, cabra danado. Programa Brasil Brega Show é um sucesso na apresentação do meu amigo Nonato Costa. Um abraço a todos vocês, amigos, aí de Cruzeiro do Sul, também do Estadão do Acre. Vamos em frente. Zezé de Camargo e Luciano cantam Teorias. Possa parecer estranho, água de um rio enche um oceano. O peso de um sentimento é muito relativo. Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo? Eu vivo a te amar. É que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes e saudades podem ser mais frias que o vazio que você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Te esperando, esperando você voltar pra mim. Você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Maravilha, maravilha, é muito bom estarmos sempre juntos no nosso Mundo Sertanejo. Muita música, muito astral no seu rádio. Um beijo para minha querida Lucidalva Gomes. Lucidalva Gomes, ela é de Petrolina, no Pernambuco, né? Um abraço a todos vocês, amigos da Tabajara FM, que exibe o nosso programa. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? É, nós temos audiência fantástica em Petrolina, em toda a região, pela nossa querida parceira Rádio Tabajara FM. Muito obrigado, viu? A minha querida Ângel Santos, em Belo Horizonte, também ouvindo o nosso programa, interagindo comigo no Facebook, muito obrigado, viu? A Linda C. Alves, de São João do Paraíso. Um beijo para todos vocês, amigos. É, Lidaci Alves, Silvana Machado, Silvana Vitorino, a Jéssica, a Nath Pereira, a todos vocês, enfim. Audiência fantástica em São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais. Um abraço ao Valmiro Gomes, a Neilza, a todos vocês, amigos da Paraíso FM, nossa parceira, rádio parceira, que exibe o nosso programa aí para São João do Paraíso e para toda a região com muito sucesso. Aliás, um abraço, meu amigo Oséias Neves, aí de Indaiabira, cidade próxima, ouvindo o nosso programa pela Paraíso FM. Aliás, o Oséias Neves está comandando o meu fã-clube, né? Muito obrigado, Oséias. Um abraço pelo carinho, tá? O meu muito obrigado a todos vocês que estão curtindo aí o fã-clube do Diego Valadares em toda a região de Minas Gerais, no Brasil inteiro, comandado pelo meu amigo Oséias Neves. Valeu, Oséias Neves, um abraço para você, toda a sua família, todo mundo ligado no mundo sertanejo. O quadro Ao Som da Viola de hoje traz essa música que é um dos maiores clássicos da nossa querida música sertaneja. Trio Parada Dura cantam Blusa Vermelha, bom demais! Agora no mundo sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Quando olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita se aposta de mim. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Senhor poderoso, eu lhe faço pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém, padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Senhor poderoso, eu lhe faço pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém, padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um beijo para minha querida Lene Costa, a todos vocês amigos de Santa Luzia do Paruá, a minha querida Márcia Farias, Patrícia Maiara, Gorete Diogo, a Doralice, a Toinha, a Kekel, a Rainara, a todos vocês, audiência fantástica nessa linda cidade. Um abraço, muito obrigado, viu, a todos vocês pelo carinho. Os amigos aí da Tropical FM, Isa Torres, a Erinou de Brito, o William Policarpo, a Marlene, todos os locutores, todos da equipe aí da Tropical, um abraço, muito obrigado, viu? Programa, simplesmente audiência total, todos os dias às 7 horas da manhã. E eu fico muito feliz, um abraço, muito obrigado a todos vocês de toda a região aí, ouvindo nosso programa pela Tropical FM. Vamos em frente, João Bosco e Vinícius cantam Eu Vou Morrer de Amor. Um estalo na tampinha, cerveja vai. Corpinho lindo, vem numa reboladinha. Olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, ó menina doida, como é que eu fico? Beijo na boca, jogadinha no cabelo. Me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Beijo na boca, jogadinha no cabelo. Me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Um estalo na tampinha, cerveja vai. Corpinho lindo, vem numa reboladinha. Olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo. Me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo. Me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Sirlene Vaz, a todos vocês amigos da linda cidade de Piranhas, no Estadão de Goiás, Rádio Satélite FM, exibindo nosso programa, Jota Oliveira, o Ronaldo, Nelson Nunes, todos da equipe da Satélite FM, o meu muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência fantástica em toda a região. Vamos até Sampaio, no Estadão do Tocantins, onde nós temos a Rádio Natureza FM, José Edmar, a todos vocês amigos, ouvintes da Natureza FM, a todos da equipe, muito obrigado, viu, Zé Edmar, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, aos nossos ouvintes maravilhosos aí de Sampaio, de toda a região, ouvindo o nosso programa, a galera aí do Bico do Papagaio, na região do Bico do Papagaio, todo mundo ligado no Mundo Sertanejo através da Natureza FM. Diego Valadares canta, vou cantar essa música que é simplesmente apaixonada. É uma das preferidas do meu amigo, o Zé dos Passos, aí de São Francisco, Minas Gerais. Os amigos da Beira Rio FM exibindo o nosso programa com muito sucesso. O Zé dos Passos me disse que essa minha música, pelo romantismo, ela é muito pedida também. Além de Quero Você Pra Mim, do Cabra Danado, ela é muito pedida também na programação da rádio Beira Rio FM em São Francisco, Minas Gerais. Canta Diego Valadares, Angústia, para todos os apaixonados. quando a noite chega, vem o abandono. Deito em minha cama, mas não tenho sono. Acendo um cigarro, sento no sofá. Uma dose de uísque, começo a tomar. Vem a lembrança do teu sorriso no espelho do meu peito. Tento mandar embora esta saudade, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, mais uma noite sem você, mais uma noite sem dormir. Lágrimas, angústia, desespero, sem teu cheiro, sem ter você aqui. Lágrimas, angústia, desespero, sem teu cheiro, sem ter você aqui. Lembrança do teu sorriso no espelho do meu peito. Tento mandar embora esta saudade, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não. E assim, mais uma noite sem você, mais uma noite sem dormir. Lágrimas, angústia, desespero, sem teu cheiro. Sem ter você aqui. Lágrimas, angústia, desespero, sem teu cheiro, sem ter você aqui. Muito bem, muito bem. Quando a noite chega. Ê, moda boa demais. Um abraço, meu amigo Carlos Alberto Munhoz, de São Caetano do Sul, Estadão de São Paulo. Muito obrigado, viu? Um abraço carinhoso aos amigos da Rádio Represa FM, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? A Cristiane Lima Moreira, muito obrigado pelo carinho. É, minha querida, a Naya Narciso, né? Em Nova Olinda, no Estadão do Maranhão. Muito obrigado. É, meu amigo Fran Gomes, né? Fran Gomes, o Pedrinho Maranhão, a todos vocês amigos de Açailândia, os amigos da Panificadora Júlia, todos ligados no nosso programa através da Rádio Marconi FM, nossa parceira. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Brevemente, Diego Varadares fazendo um grande show aí, viu? Já estamos cogitando aí a possibilidade, estaremos em Açailândia, em Porto Franco, em Carolina, em toda a região aí do Maranhão, fazendo alguns shows para os nossos amigos que não perdem um só Mundo Sertanejo. Para contratar o show do Diego Valadares é fácil. Ligue no 61

com 43 músicas sertanejas, boleros, guaranas, rasqueado, canção rancheira e shot pé de serra, com a participação especial do cantor Nonato Moleta. O CD está simplesmente bom demais. E na próxima quarta-feira, nós estaremos fazendo um grande show de lançamento aqui em Brasília, na casa de show Casa Nova. Portanto, você do Brasil inteiro, que de repente está vindo para Brasília, chegando aqui, nos procure, viu? Pode me ligar diretamente no 61-8257-0991 e participar desse grande show. Diego Valadares, Pedro Paulo e Matheus e Rafael Silva juntos na próxima quarta-feira, dia 26 de março, a partir das 22 horas, na casa de show Casa Nova, em Ceilândia, Distrito Federal. Uma das maiores casas de show de Brasília. Muito legal, viu? Estaremos juntos. Cristiano Araújo canta Maus Bocados. Seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei. E de ninguém levado fora. Que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobra, chorando, querendo me amar. Oh, que mal por causa que eu passei. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses mal bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei. E se ninguém beba fora de hora, e nem se tá fazendo agora, ligando a cobra, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses mal bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, também passei. Muito bem, mundo sertanejo está no ar, minha querida Vânia Rocha, Neymar Gonçalves, Areta Promoções, todos vocês amigos de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, os amigos da 90.9 FM, exibindo nosso programaço Mundo Sertanejo, todos os dias à 1 da tarde. Aí, meu amigo Samuel, a sua vovó, todos vocês amigos, o Sabino, a Irene, um abraço a todos vocês amigos, aí da Mercearia do Coruja, audiência fantástica em Pouso Alegre e toda a região pela 90.9 FM, e também nós temos a Rádio Web Minas, comandada sob a direção do nosso amigo Luiz Gustavo, que os estúdios ficam aí em Pouso Alegre e exibe o nosso programa também aí pela Web Rádio Minas, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado a todos vocês pela parceria, viu?

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.